YB93, Rádio Difusora de Caruaru, operando em 1080 kHz, por sua estação de ondas médias. Uma emissora da organização F Pessoa de Queiroz. Caruaru, Pernambuco, Brasil. A pioneira da rádio difusão na capital nordestina do folclore.